faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Olá, rapaziada, como vai, tudo bem? De Itaquera pro mundo de 81 eu sou também. E a simplicidade tá chegando. E bora, malandro, vamos, que a tendência é melhorar. Com um Deus no coração pra brilhar, eu quero mais, é solução, né? O X da questão tá do outro lado na missão. Com um dog atacando, tá aí de meio de campo. DMN tá no combate, pronto pra desarmar. Consciência humana é o destaque. Devemos crime, lembra do negro, agora é arte. Não quero vê-la atrás das grades. Lembrei do sabotagem, parceiro. É o progresso começando, é o rap, né? Viagem, é o freestyle no debate. À tarde, não vai perder a linha, se não vai pro descarte. Lealdade com a base, segue a rima e vem pra somar, que o endereço é esse. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Hip-hop tá em campo e cê não vai pedir ajuda. Não é sertanejo, escuta, é tradição lá do passado. Bezerrão foi escalado, Djavan, amor de fato. Ouve os versos, rimas boas, é que eu quero e também quero ouvir falar do progresso. E não espero preconceito, desse jeito eu não aceito. De Nadir, atacante, foi espelho pra mim. Realidade cruel, é de rock, olhos detento. De conceito, D2, tá tocando no Rio. Nando Reis, Padre Rossi, do meu lado no avião subiu. Nesses momentos, manter sempre o respeito. Se tu luta, tu conquista. É sigla CNJ, somos nós a justiça. Beirada caminha, beirando o mar, beirando o rio. Fazendo rima, no clima de titular. Vem da Coab pra pista, pra golear. A emoção que é nossa, ha, pra conquistar. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. De jogador, agora passou pra técnico. Se vira, virou, e meus contatos são méritos. Família, rotina, estudo de trampo, correria. Valoriza sua vida, valoriza, insista, tu tá. Qualquer lugar cê vai olhar, ver alegria. Favela, minha mãe, e a vida simples. Lutar e honrar, vou viajar, ficar longe da família. No jogo do rap e os videoclipe, eu penso com calma, desviando bem dos caminhos tristes. Tô dando estratégia, tô lendo um livro que fale dos fatos reais. Devagar igual Martinho, não tem preço que pague. Ouvi um jogo com os amigos, de repente um golaço. Sou eu que faço, rima tenho mil, tô conquistando meu espaço. Tá formado no Brasil, representando o mundo. Esse mundo mudou, eu assumo buscando só o que é meu. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou, faz o gol, negou. Bem-vinda a essa Copa, rola, toca a bola, faz o gol, negou.